Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central, Central do Axé. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Marcos Filho, o jovem comunicador. O jovem comunicador. Marcos Filho. Olá, Brasil! Está começando mais um Central do Axé aqui na sua rádio número 1. Por aqui tem o Marcos Filho, vamos agora uma hora fazer aqui o melhor do axé, o axé baiano, o axé da Bahia. A gente abraça aí, aproveitamos também e abraçamos a todas as emissoras, né, retransmitindo aí o Central do Axé também na Bahia e na maioria dos estados de todo o Brasil. Abração aqui para todos lá em Mato Grosso do Sul, um abraço para o Edgar, né, da Rádio Mais FM, retransmitindo o Central do Axé. Também abraçando aqui a todos lá na Atômica FM, no Rio de Janeiro, na cidade de Natividade, também Cidadania FM em Pernambuco, na cidade de Maraial. Abraços também em outros estados e também até outros países acompanhando o Central do Axé. Em Portugal, na cidade de Vila Nova de Gaia, lá tem a Antena Web, lá vive vários brasileiros e lá também estão retransmitindo o Central do Axé, lá no estado de Porto, em Portugal, na cidade de Vila Nova de Gaia. Um abraço ao Carlos Bonaparte. Também abraçando o país também, né, lá na Itália, acompanhando aqui o Central do Axé, o amigo Paulo, né, lá da FIS Rádio, uma web rádio também. Lá vive vários brasileiros e ele está também retransmitindo os programas da Central da Mídia e também aqui o Central do Axé, lá na cidade de Torino, Itália. No estado de Piemonte, na Itália. Então o pessoal pode dar até uma conferida aí na rádio e dar uma procurada, né, no YouTube. Você vai encontrar, você vai colocar o nome lá da cidade Torino, Itália, e no estado do Piemonte. Abração a todos e você pode também participar através do ouvintecentral@hotmail.com. Pode mandar beijos e abraços para quem você quiser. Você dá um toque, fala aí no nome da sua cidade e no nome da rádio que você está ouvindo, que a gente vai mandar um grande abraço para você aqui no Central do Axé. Tem música, tem o primeiro bloco que vem hoje com a seleção sensacional para você. Central do Axé. No seu passo, mostra toda essa poesia no olhar. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol e parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. Ela! Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Dança que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo Central do Axé. Princesa, princesinha, Cinderela. Princesa, princesinha, Cinderela. Bater perna pra cortar cabelo, pra fazer a unha e coisa e tal. Só anda na moda, sabe que é gostosa. Um banho de loja e nada mal. A noite tem balada e alegria se disfarça numa pose natural. Princesa, princesinha, Cinderela. Princesa, princesinha, Cinderela. Não aguento mais, não consigo mais. Vivo com medo dessa menina. Tudo que ela faz sempre me satisfaz. Seu papo reto me alucina. A noite tem balada, eu jogo por causa dela. Pra ficar louco com seu rebolado. Princesa, princesinha, Cinderela. Da minha passarela. Princesa, princesinha, Cinderela. Princesa, princesinha, Cinderela. Princesa, princesinha, Cinderela. De viver. Não aguento mais, não consigo mais. Vivo com medo dessa mina. Tudo que ela faz sempre me satisfaz. Seu papo reto me alucina. A noite tem balada, eu só vou por causa dela. Pra ficar louco com seu rebolado. Princesa, princesinha, Cinderela. Da minha Cinderela. Princesa, princesa, olha a princesa, olha a princesa. Princesa, princesinha Cinderela, da minha passarela. Sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Central do Axé. Ei, pensou que eu ia me dar mal? Eu tô pegando a sua dia e pau, e pau, e pau, e pau. Vamos roubar o CD, nosso parceiro. Aquele abraço, Niguinho. Oh, Mário, CDs moral. Ele pegou minha irmã, armou minha mãe com seu pai. Ele fica me zoando, se acha demais. A gostosa que tu me apresentou, eu tô saindo com ela, o troco agora eu tiro. Ele ficou minha irmã, armou minha mãe com seu pai. Ele fica me zoando, se acha demais. Lembra da tia gostosa que tu me apresentou, eu tô saindo com ela, o troco agora eu tiro. Pensou que eu ia me dar mal, eu tô pegando a sua tia e pau, e pau, e pau, e pau.

Central do Axé. Que maravilha! Que boa noite na área pra você, meu irmão! É só alegria! Joga pra cima, eu quero ver! Sabe, amor, eu nunca esqueci a primeira vez que te vi. O seu olhar no meu, me apaixonei. Que sensação incrível sentir. Quero seu carinho pra mim. Pois ter o seu amor não é bobagem. E aí? Agora descobri que é paixão. Já tem dor no teu coração. O que é que eu faço pra não sofrer? Porque me cantou e tentou. Se não podias me ter. E aí? Amor. Sabe, amor, eu nunca esqueci a primeira vez que te vi. O seu olhar no meu, me apaixonei. Que sensação incrível sentir. Quero seu carinho pra mim. Pois ter o seu amor não é bobagem. Agora descobri que é paixão. Já tem dor no teu coração. O que é que eu faço pra não sofrer? Porque me cantou. Amor, virei. Eu me apaixonei. Seu amor proibido, pra sempre serei. Amor, virei. Eu me apaixonei. Seu amor proibido, pra sempre serei. Joga suas mãos pra cima, quero ver. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Beleza! Agora descobri que é paixão. Já tem dor no teu coração. O que é que eu faço pra não sofrer? Porque me cantou e tentou. E não podia viver. Amor, virei. Eu me apaixonei. Seu amor proibido, pra sempre serei. Amor, virei. Eu me apaixonei. Seu amor proibido, pra sempre. Amor, amor. Seu amor proibido, pra sempre serei. Amor, virei. Eu me apaixonei. Seu amor proibido, pra sempre. Central do Axé. Finalzinho do primeiro bloco. Vou e volto já já com mais músicas e muito mais sucessos pra você. Até porque é final de semana e a gente já deseja a você um ótimo sábado, um excelente domingo, um ótimo finalzão de semana. Vou e volto já já com mais músicas. Uma verdadeira festa no seu final de semana. Uma verdadeira festa aqui na sua rádio. Central do Axé. Suor, suor e swing. Central do Axé. De volta, trazendo aqui o segundo bloco do Central do Axé, abraçando a todas as filiadas em todo o Brasil, a maioria dos estados ligados e antenados aqui com o Central do Axé, abraçando aqui a todos lá no estado do Goiás, na cidade de São Luís de Montes Belos, uma cidade muito linda que lá conta com a Rádio Montes Belos. Abração a toda a rapaziada, a toda a equipe que faz lá a Rádio Montes Belos. Você quer acessar a Rádio Montes Belos? Então você pode. www.radiomontesbelos.com.br é uma das nossas parceiras filiadas também, retransmitindo o Central do Axé. Amigo Jorge Costa, aquele abraço, hein? Também a todos os ouvintes da cidade aí de Alexânia, Goiás, lá no estado do Goiás, também acompanhando aqui o Central do Axé, e a gente manda um forte abraço lá na Rádio Nova Flórida FM, também a Rádio Rock, Rádio Rocinha FM lá no Rio de Janeiro. Um abraço ao Osimar Santos, grande parceiro nosso aqui, também acompanhando o Central do Axé, a todos os amigos aí da Rádio em Pombos, Rádio Web Pombos, é nova filiada lá na cidade de Pombos, no estado de Pernambuco, também retransmitindo o Central do Axé. É, Mato Grosso do Sul também tá com a gente lá na cidade de Coniza, tem a Rádio Educativa Tucunaré

vai me matar qualquer dia. Te ver malhar é de para, gata da academia. Dona de mim, não faz assim, vai me matar qualquer dia. Te ver malhar é de para, gata da academia. Tchau, tchau, tchara, tchau, tchararara, tchau, tchararara. E swing Central do Axé. E essa é a nossa Central com prazer. Um dos primeiros sucessos do Axé. Você precisa ver o sol nascer. Quem sabe a terra nascer de todo lá. Lá onde o sonho é o fruto do prazer. Boa viagem é correntes, vai. Você vai, oh vai, vai amar. Você vai, oh vai, vai amar. Água de coco, ar e céu azul. O vento e a vida pelejar. Um corpo lindo, prangeado, nu. Leva eu, se joga, se joga. Você vai, oh vai, vai ver, vai amar. Você vai, oh vai, vai amar. Mais um. Na pele dos olhos o sonho vermelho. Vejo a luz no farol das estrelas. Uma luz que reluz e incendeia. Como uma chama, paixão. Cheio de tentação, mergulhar. Mergulhar. Meu encanto é um canto enviado pelas águas que envolvem no verão. Na cascata de um beijo molhado. Desejo ardente. Central do Axé. Essa mulher enlouqueceu, quero ouvir. CWO Gravações. Ela virou de vez. esqueceu. Quero ver. Delícia, delícia. Ela pilou de vez. Eu sou seu cavalinho. Calma, vai. Vai, vai. No cavalinho. Sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Ela fica assim. É descontrolada. Descontrolada. Tá descontrolada. Descontrolada. É descontrolada. Descontrolada. E na paquerolada jogou. Ei, Carla, menina louca e assanhada. Chega no pacote e fica descontrolada. Carla. Ela desce, ela sobe, e dá uma girada. É descontrolada, descontrolada. Descontrolada, ela tá descontrolada. É descontrolada, descontrolada. Descontrolada, ela tá jogou. Ê, Carla, menina louca e assanhada. Quando chega no pagode, fica descontrolada. Carla, menina louca e assanhada. Pede na cabeça, girou, mãe. Ê, descontrolada, é descontrolada. Descontrolada, ela tá. Ela faz assim. Ela desce, ela sobe, ela dá uma girada. É descontrolada, descontrolada. Descontrolada, ela tá descontrolada. É descontrolada, descontrolada. Descontrolada, ela já descontrolou. E Carla pirou quando ouviu paquerolada. Na liberdade, linha 8, é pura pegada. Cid, com a apanhada do negão, com o seu jeito muito louco, chamando a atenção. E ela desce, ela sobe, ela dá uma girada. É descontrolada, descontrolada. Central do Axé Retrô, pra matar saudades. Sentindo a força que tem esse velho, Ao mesmo tempo ele dá os mistérios, e é aí que tudo se modifica. E o povo grita: ê moça, segure a bolsa, não fique de toca. Beijo na boca é uma coisa louca. E vem pra cá, vem namorar. E vem pra cá, vem namorar. Sábado de carnaval, vem namorar. E vem pra cá, vem namorar. É no sorriso nega, é no sorriso nego, é no sorriso nega, é no seu dengo nego, é no seu dengo nega, é no chamego nego, é no chamego nega, é no sorriso nego, é no sorriso nega, é no sorriso nego, é no sorriso nega, é no seu dengo nego, é no seu dengo nega, é no chamego nego, é no chamego nega. E vem pra cá, vem namorar. E vem pra cá, vem namorar. Sábado de carnaval, vem namorar. E vem pra cá, vem namorar. Central do Axé, retrô, pra matar saudades. Central do Axé Retrô. Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser. E sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. enfrento o vendaval, topo qualquer parada. Uou, uou, uou. Bota a mão no fogo por essa paixão, pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Uou, uou, uou. Amo você, eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você, estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. Até de mim, você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você, estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Se você quiser, eu sirvo de bandeja pra você, mulher, só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração, enfrento o vendaval, topo qualquer parada. Uou, uou, uou. Bota a mão no fogo por essa paixão, pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Uou, uou, uou. Amo você, eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você, estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Central do Axé. Que pena, acabando aqui o Central do Axé de hoje, mas antes a gente manda aqui alguns abraços, algumas emissoras, é impossível a gente registrar todas as rádios, mas a cada bloco e a cada edição, cada finalzão de semana do Central do Axé, a gente vai registrando aqui as emissoras, são várias em todo o Brasil, que retransmitem o Central do Axé com muito, mas com muito carinho. Abraçando também aqui a Paloma, Paloma escuta a Rádio Continental FM. Valeu, Paloma. Ela repassa, mandou um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Então, ouvintecentral@hotmail.com é o canal que você pode mandar um e-mail para que a gente possa falar aí no seu nome, no nome da sua cidade, do estado e também no nome da sua emissora. Abraçando aqui o Júnior, lá de Butrins, na Paraíba, cidade de Remígio. É nova filiada também à Central da Mídia. A gente manda um grande abraço para todos aí, retransmitindo o Central do Axé. Também Rádio Mania, lá em Piracuruca, no Piauí. Piracuruca, no Piauí, acompanhando aqui o Central do Axé, fazendo uma verdadeira festa aí. Rádio Cipeiros, Minas Gerais, lá em Juiz de Fora. Também Sorriso FM, Rio Grande do Sul, em São Martinho. Também CBVI FM, no Rio Grande do Sul. Um abraço também para todos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Bidu, Rádio Cultura FM de Pequeri, Minas Gerais, Rádio Nova FM de Santa Catarina, também Litoral Sul FM, lá no Rio Grande do Sul. Sul, lá na cidade de São Lourenço do Sul. Abraço para todas as filiadas, retransmitindo aqui o Central do Axé. Bom, final de semana passa, a vida continua. Lembre-se, se beber não dirija, se dirigir não beba. Faça sexo seguro antes de fazer gru-gru-gru-gru. Coloque camisinha no seu peru. E uma ótima semana para todo mundo, que a semana tá chegando aí, né? E você sempre acompanhando aqui as melhores na sua rádio número 1. Valeu, tchau, tchau. Grande abraço. Central do Axé.